governador do reino. É leal, e sempre nos foi muito afeiçoado. Vinde, minha rainha, é inevitável separarmo nós. Não fiqueis triste, que é por pouco tempo. Clarins. Saem o rei, a rainha, Buxi, Almerly, Grey e Bagot. Northumberland, Lordes, morreu o duque de Lancastre. Ross, não, vive ainda, que o seu filho é duque. Willoughby, tem o título, apenas, não a renda. Northumberland, é rico de ambos, se ainda houver justiça. Ross, sinto repleto o coração e a ponto de arrebentar, se do pesado fardo eu não o aliviar, falando às claras. Northumberland, expões em restrições teu pensamento, e que mudo se torne para sempre quem dano te causar, ao repetir. Lo! Willoughby, quanto queres dizer? No se refere ao duque de Hereford. Se for o caso, não te embarace o medo. Presto ouvidos a tudo quanto seja em seu proveito. Ross, não se trata de bem nenhum que eu possa proporcionar. Lhe, a menos que tal nome diz ao fato de eu ter dele piedade por o ver esgulhado de sua herança. Northumberland, e vergonhoso que essas injustiças se pratiquem com um príncipe de sangue e com outros mais de nobre nascimento nesta terra a tal ponto decadente. O rei mudou demais. Guiado se acha por vis aduladores. Tudo o que estes lhe alvitram contra nós, movidos de ódio, põe em prática o rei, severamente, contra nossa fazenda, a vida e os filhos. Ross, sobrecarrega o povo com pesados impostos, o que a todos dele afasta. Multou, por questões velhas, muitos nobres, o que todos, também, afasta dele. Willoughby, todos os dias surgem novas taxas, como letras em branco, dons gratuitos e coisas desse gênero. Dizei-me, por Deus, que nos virá de tais processos? Northumberland, a ruína geral não vem de guerras, que ainda o rei não declarou nenhuma. O que fez foi, em pactos vergonhosos, entregar quanto seus antepassados haviam conseguido em campo aberto. Muito mais caro a paz lhe tem custado do que as grandes empresas deles todos. Ross, o reino se acha hipotecado ao conde de Wiltshire. Willoughby, o rei faliu, qual negociante que fosse à bancarrota. Northumberland, o opróbrio e a ruína pendem sobre ele. Ross, meios não teria para a guerra da Irlanda, não obstante seus pesados impostos, se não fosse roubar herança do exilado duque. Northumberland, seu digno primo. Oh, que monarca abjeto! Mas, senhores, o certo é que escutamos roncar a tempestade ameaçadora sem que tratemos de buscar abrigo que da procela resguardar nos venha. Vemos forçar os ventos nossas velas e, sem nos decidirmos a amainar. Lás, perecemos incautos e confiantes. Ross, temos diante dos olhos o naufrágio que é força padecermos. O perigo tornou-se inevitável, porque todos concordamos com as causas do desastre. Northumberland, não é assim. Percebo que até mesmo das órbitas da morte a vida espia, mas não ouso dizer quanto está próxima a notícia que implica salvamento. Willoughby, diz-lhe o que pensas, como já o fizemos. Ross, Northumberland, sê franco em teu discurso. Nós três não somos mais do que tu próprio. Será só pensamento que disseres. Reveste-te, portanto, de coragem. Northumberland, eis o que soube, então, de Port Leblanc, Baía da Bretanha, a Hereford, Lord Reinaldo Corbon, que de pouco rompeu com o Duque de Exeter, seu mano que já foi arcebispo de Cantuária, Sr. Thomas Erpingham, Sr. Roberto Waterton, Sr. John Hunston, Sr. John Norbury e, ainda, Francisco Coint, armados pelo Duque da Bretanha, com 8 altos navios e 3.000 homens prontos para a guerra, vem vindo para cá com toda a pressa, calculando saltar dentro de pouco na nossa praia norte. Já podiam estar aqui muito antes, mas aguardam tão somente que o rei vá para a Irlanda. Se sacudir quisermos, pois, o jugo, por novas penas na asa fraturada do país sucumbido, da hipoteca vergonhosa a livrar logo a coroa, tirar o pó que o ouro do cetro encobre e restituir a forma à majestade, sigamos logo para Ravensburg. Mas se medo vos causa esse caminho, guarda a reserva, que eu irei sozinho. Ross, de que ter medo? O meu corcel ligeiro. Willoughby, se o meu for bom, eu chegarei primeiro. Saem. Cena 2. O mesmo. Um quarto no palácio. Entram a rainha, Bushy e Bagot. Bushy, senhora, vossa majestade se acha muito triste. Lembrai-vos da promessa, quando vos despedistes do monarca, de vos desvencilhar do abatimento prejudicial e de assumir alegre disposição. Rainha, é certo, mas só o disse para agradar ao rei, que, por mim mesma, não me fora possível. No entretanto, não sei qual o motivo por que deva, como a hóspede, acolher o pesadume, se não por terça-feira me despedido de hóspede tão suave como meu doce Ricardo. Às vezes me parece ver chegar. C. Me tristeza inexplicável, sazonada no ventre da fortuna. Por coisinhas minha alma se apavora, revelando maior sofrer do que o que lhe viria da despedida do meu rei e marido. Bushy, a essência da tristeza emite 20 sombras que com a tristeza se parecem, sem que o sejam, contudo, porque os olhos do desgosto, cegados pelas lágrimas, dividem cada corpo em 1000 objetos. Como se dá com os quadros que, mirados de frente, não revelam coisa alguma, mas permitem, de viés, ver a pintura. Do mesmo modo vossa majestade, considerando de viés a ausência de vosso esposo, vê formas de agruras mais para lastimar do que ele próprio, as quais, vistas de frente, se revelam, como sombras, tão só, de coisa alguma. Não choreis, pois, graciosa soberana, mais do que a ausência dele, que só verdes isso, tão só. Mas se outras coisas virdes, por acaso, é certeza estardes vendo pelos olhos da dor que, de ordinário, chora apenas o fato imaginário. Rainha, é possível, embora me convença do contrário e emo peito. Esteja tudo como deverá estar, deixar não posso de revelar. Me triste, de tal modo, que, se nada eu pensar, o pensamento desse nada me tira, quase, alento. Bushy, pura imaginação, graciosa dama. Rainha, não. A imaginação sempre é gerada por tristeza anterior. Mas no meu caso tal não se dá. Ou nada foi a causa da angústia que me oprime, ou alguma coisa gerou nada que me deixou triste. Minha dor me pertence de direito. O que ela seja, ninguém sabe ainda. É dor sem nome, creio, que não finda. Entra Graham. Graham, Deus guarde vossa majestade. Caros lordes, bom dia. Espero que o monarca não tenha ainda partido para a Irlanda. Rainha, por que o esperas? Melhor fora esperares que já houvesse partido. Seus projetos exigem toda pressa, e a pressa é a origem de grandes esperanças. Por que esperas que não houvesse ainda ele embarcado? Graham, porque a nossa esperança, ele, suas forças deter pudesse e reduzisse ao máximo desespero a esperança de um inimigo que acaba de firmar. Sim, nosso solo, Bolingbroke, o banido, a se chamou. Se do exílio e acaba de chegar, com forças, em Ravensburg. Rainha, ó! Deus não o permita. Graham, infelizmente é certo, majestade. Mas o pior é terça-feira se lhe juntado Lord Northumberland, seu filho Henrique Percy, Lordes de Ross, Belmont e Willoughby com todos seus amigos influentes. Bushy, por que razão não proclamastes Lord Northumberland traidor e toda a malta de revoltosos? Graham, fi. Lo. E à vista disso, o bastão de intendente o conde de Worcester quebrou, abandonando logo o cargo, depois do que se foi, com os que se achavam no palácio, juntar a Bolingbroke. Rainha, desta arte, Graham, serviste. Me no parto de minha mágoa, sendo Bolingbroke o produto horroroso. E ora que ao monstro já deu à luz minha alma, como exausta parturiente eu me encontro, acrescentando dor sobre dor e angústia sobre angústia. Buxi, não percais a esperança, majestade. Rainha, quem me impede? Desejo desespero. Quero ser inimiga da esperança falaz. E aduladora e parasita. Retarda a morte, blandamente os liames desata da existência com fingidas esperanças que a luta lhe prolongam. Entre York. Graham, aí vem o Duque de York. Rainha, traz nas velhas espadas sinais certos de guerra. O olhar traduz negócios graves. Tio, por Deus, insinuai conforto. York, se o fizesse, enganara. Me a mim próprio. O conforto é do céu. Somos da terra, onde só se acham cruzes e tristezas, desespero e cuidados. Vosso esposo partiu para salvar o reino longe, mas aqui mesmo outros perder o fazem. Fiquei para servir de esteio ao reino, mas a idade e a fraqueza não permitem que a mim mesmo eu sustente. Eis chegada a hora doentia que se segue a todo excesso. Agora o rei terá de pôr à prova quantos amigos o adulavam antes. Entra um criado. Criado, vosso filho, senhor, tinha partido antes de lá chegar. York, tinha ido embora. É assim? Que tudo, então, tome o caminho que entender. Já fugiu toda a nobreza. Frio se mostra o povo, parecendo. Mickey ficará do lado de Hereford. Vem cá, maroto. Vai depressa a Plashy. Diz a minha irmã Gloucester que me envie, sem demora, 1000 libras. Um momento. Toma este anel. Criado, milord, eu me esquecera de vos comunicar que, de passagem, eu cheguei até lá. Mas tenho medo de vos aborrecer contando o resto. York, que foi que houve, rapaz? Criado, falecera a duquesa, havia uma hora. York, Deus nos ampare. Que ondas de infortúnio se vêm quebrar, um tempo, nesta terra desgraçada. Não sei mais o que faça. Prouvera a Deus, assim tivesse sido possível irritar. Mas sem valer. Me de falsidade, sim, prouvera a Deus que o rei houvesse decepado a minha cabeça juntamente com a do mano. Até agora não foram enviados correios para a Irlanda. Como obtermos recursos para a guerra? Vinde, mana, prima, quero dizer. Peço desculpas. Rapaz, vai até casa, arranje uns carros e traze as armaduras que encontrares. Sai o criado. Ali serei soldados, meus senhores. Se eu souber a maneira de pôr ordem nestes assuntos que em desordem vieram terça-feira minhas mãos, não me deis mais nenhum crédito. Ambos são meus parentes. Ao monarca me obriga a defender o juramento, como o próprio dever. O outro é sobrinho, que o rei prejudicou por modo injusto, cujos direitos a consciência e os laços de parentesco mandam que eu defenda. Preciso fazer algo. Vinde, prima. Vou-vos pôr em lugar de menos risco. Senhores, chamai logo os vossos homens. Depois nos reuniremos no castelo de Berkeley. A Plashy é necessário, também, que eu vá, não há tempo de nada. Que má sorte. Todo mundo carece de suporte. Saem York a rainha. Buxi, os ventos são propícios para enviarmos notícias para a Irlanda, mas nenhuma de lá nos mandam. Aliciar soldados em proporção igual à dos inimigos, é de todo impossível. Graham, além do mais, o termos nós suposto junto do amor do rei, nos deixa próximos do ódio dos que o não amam. Bagot, sim, do povo sempre imudável, cujo amor se mede pelo estado da bolsa, o esvaziar. Lá enche-lhe o coração de mortal ódio. Buxi, então por todos está o rei julgado. Bagot, se do povo depende o julgamento, condenados estamos, visto termos sempre ficado ao lado do monarca. Grem, vou, já, refugiar-me no castelo de Bristol. Para lá já foi o conde de Wiltshire. Buxi, irei convosco. Pouco obséquio nos poderá prestar o povo odiento, senão, como libreus, espostejar. Nós. Acompanhais. Nós. Bagot, não. Vou para a Irlanda, para onde sua majestade se acha. Adeus. Se o coração fala a verdade, despede-mo. Nos para a eternidade. Buxi, a menos que Orc expulse Bolingbroke. Grem, pobre duque. A tarefa que lhe coube equivale a contar areia infinda, ou a beber todo o mar. Por um soldado que o defenda, mil vão para o outro lado. Adeus, pois, para sempre. Buxi, ainda é possível que nos vejamos. Bagot, não, jamais. É incrível. Saem. Cena 3. Nas florestas de Gloucestershire. Entram Bolingbroke e Northumberland, com forças. Bolingbroke, milord, a que distância fica Berkeley? Northumberland, nobre lord, asseguro. Vós, sou estrangeiro aqui em Gloucestershire. Estes caminhos rudes e as colinas selvagens e altas nossas milhas deixam mais longas e a fadiga nos apressam. Vossa prosa agradável, no entretanto, fez o papel de açúcar, de tal modo que ficou doce o amargo da jornada. Por isso mesmo penso nas canseiras que hão de ter padecido Rose Willoughby de Ravensburg até Cotswold, privados de vossa companhia, que, repito, atenuou muito a insipidez da viagem. Mas a deles, também, se acha atenuada pela esperança de gozarem logo da vantagem de que eu me enalteço. A esperança de um bem é pouco menos do que o bem alcançado. Por tudo isso, aos fatigados lordes há de a estrada parecer curta, como curta achei, por possuir vossa nobre companhia. Bolingbroke, vale menos a minha companhia do que essas delicadas expressões. Mas quem vem lá? Entre Henrique Percy. Northumberland, meu filho Henrique Percy, mandado, não sei de onde, com recado do mano de Worcester. Henrique, como passa o vosso tio? Henrique Percy, esperava, senhor, que me dissesseis como ia ele passando. Northumberland, como? Acaso não se acha com a rainha? Henrique, não, milorde. Abandonou a corte, após a vara de comando quebrar e ter a casa dispersado do rei. Northumberland, e a razão disso? Na última vez que conversamos, ele não pensava em tal coisa. Henrique Percy, por ter sido proclamado traidor vossa grandeza. Foi para Ravensburg, milord, por se a serviço do duque de Hereford. A Berkeley me enviou para que eu visse com quantos homens conta o duque de York. As minhas instruções mandam que eu volte, depois, a Ravensburg. Northumberland, já te esqueceste do duque de Hereford? Que é isso, Henrique? Henrique Percy, não, meu senhor. Que me esquecer não posso do que não me lembrou jamais. Suponho, até, que nunca o vi em minha vida. Northumberland, então aprende a conhecê-lo agora, eis o duque. Henrique Percy, gracioso lorde, ponho as vossas ordens meu serviço, jovem embora inexperiente, mas que os dias da idade hão de deixar maduro e forte para o melhor serviço e maior mérito. Bolingbroke, gentil Percy, obrigado. Podes crer. Me que nada tão feliz me deixa como possuir um coração que não se esquece de seus amigos. Caso a minha sorte cresça com teu afeto, a recompensa a ela será de teu amor sincero. Faz o peito contrato, a mão sela. Northumberland, Berkeley quanto dista? Que proveito de seus soldados tira o bom velho York? Henrique Percy, o castelo se encontra além daquele grupo de árvores, forte de 300 soldados, me disseram. Nele se acham os lordes de York, Berkeley e Seymour. Não sei que outros fidalgos lá se encontrem. Entram Rose e Willoughby. Northumberland, ai vem vindo Lordes Rose e Willoughby com as esporas sangrentas e afogueados de tanta pressa. Bolingbroke, meus saudares a ambos, milordes. Sei que vosso amor procura somente um sublevado posto fora da lei. Minha riqueza, por enquanto, são agradecimentos que não pesam, mas que serão, depois de enriquecidos, a justa recompensa dessas vossas canseiras e de vosso amor sincero. Ross, vossa presença nos faz ricos, muito nobre senhor. Willoughby, e com excesso paga todo o esforço que o obter. Lá nos custasse. Bolingbroke, obrigado, de novo. Esse é o tesouro dos pobres, que franqueado há de manter. Se a liberalidade que me é própria, até crescer a minha infantil sorte. Mas quem vem vindo aí? Entra Berkeley. Northumberland, Milord e Berkeley, segundo penso. Berkeley, e para vós, Milord de Hereford, a mensagem que me trouxe a este lugar. Bolingbroke, só vos darei resposta como Lancastre, nome que eu procuro presentemente na Inglaterra e que hei de ouvir de vossa boca antes que possa retrucar qualquer coisa ao que disserdes. Berkeley, senhor, não compreendais mal o que eu disse. Não tencionava suprimir um título, ao menos, de vossa honra. Vim, milorde, lorde do que quiserdes, por mandado do gracioso regente desta terra, o Duque de York, a fim de me dizerdes a causa que vos leva a aproveitar. Vos do tempo ausente e alvoroçar, desta arte, nossa nativa paz com armas de guerra. Entre York, com séquito. Bolingbroke, não vos empregarei como correio do que eu disser. Vem vindo aí, em pessoa, sua graça. Meu muito nobre tio. Ajoelha. C. York, mostra. Meu coração humilde e franco, não esses joelhos de obediência falsa e enganadora. Bolingbroke, meu gracioso tio. York, nada disso. Não tenho graça alguma, nem sou tio de ninguém, muito menos de um traidor. Essa palavra graça se abastarda em boca desgraciosa. Por que causa esses pés interditos e banidos a tocar se atreveram na poeira do solo inglês? Mas ainda há mais porquês. Por que motivo ousaram tantas milhas andar no seu pacífico regaço, as pálidas aldeias assustando com a guerra e a ostentação de armas mesquinhas? Vieste por estar longe o rei ungido? Insensato! O monarca está presente. Neste leal peito seu poder se encontra. Se eu dispusesse, ainda, da fogosa mocidade, tal como quando, ao lado de teu valente pai, o bravo Gaunt, libertamos aquele jovem Marte, que de príncipe negro nós chamávamos, das filas de milhares de franceses, este braço que preso ora se encontra pela paralisia, sem demora te aplicar o castigo reclamado por tua falta. Bolingbroke, meu gracioso tio, revelai. Me essa falta. Em que consiste? York, é das mais graves. Rebelião grosseira, traição abominanda. Estás banido. Contudo, antes do prazo aqui te encontras em pé de guerra contra o rei legítimo. Bolingbroke, se banido eu me achava, fui banido como Hereford, mas vim, como Lancastre. Por isso, nobre tio, instantemente suplico a vossa graça ver com olhos imparciais meu caso. Em vos eu vejo meu pai, o velho Gaunt redivivo. Permitireis, então, meu pai, que eu fique condenado a viver qual vagabundo e que as prerrogativas e os direitos do meu nome me sejam arrancados, para esbanjados serem por uns tantos perdulários mimosos do destino. Então, por que nasci? Se o rei meu primo for o rei da Inglaterra, é inevitável que Duque de Lancastre eu também seja. Tendes um filho, ao Merle, meu parente muito prezado. Se morrido houvesseis primeiro e ele se visse espezinhado como eu agora, certo ele teria um pai achado no seu tio Gaunte que as injustiças lhe vingara e a mal temporia respeito. Estou proibido de reclamar aqui os privilégios que por cartas patentes me couberam. Meu patrimônio todo foi vendido e, como os outros bens, mal empregado. Que desejais que eu faça? Sou um vassalo. Apelo para a lei. Negam-me juízes. Por isso ora eu reclamo pessoalmente a herança que me toca por direito. Northumberland, abusaram demais do nobre duque. Ross, dependerá de vossa graça, apenas, justiça ora fazer. Lê. Willoughby, suas rendas enriqueceram muita gente baixa. York, milordes da Inglaterra, ora escutai. Me. Senti também as injustiças feitas contra meu primo e procurei saná-las quanto me foi possível. Mas com armas ameaçadoras vir, desta maneira, ele próprio, cortar o seu pedaço, abrir caminho, assim, fazer justiça por meio injusto, não, não pode ser. E vos que fomentais a rebelião, encorajando. Ó, sois também rebeldes. Northumberland, o nobre duque nos jurou que veio só para reclamar o seu direito. Por nosso lado, nós também juramos ajudá-lo na empresa. Que não tenha jamais prazer quem se tornar perjuro. York, bem, bem, já estou enxergando as verdadeiras intenções destas armas. Desfazê-las, não me é possível, força é confessar. Que o meu poder é fraco e me foi tudo deixado em condições mais que precárias. Mas se eu pudesse, pelo céu juro, vos deteria todos, obrigando-vos a implorar a clemência do monarca. Mas já que me é impossível, vos declaro que me conservo neutro. E agora, adeus, salvo se entrar quiserdes no castelo, para repousardes esta noite. Bolingbroke, oferta, meu bom tio, que aceitamos. Mas vossa graça tem de acompanhar-nos ao castelo de Bristol, que, segundo nos disseram, se encontra sob o mando de Bagot de Buxi, com seus cúmplices, essas pragas nocivas à República que eu jurei extirpar e consumir. York, é possível que eu vá, mas dai-me tempo, que violar não me agrada as leis do reino. Amigo ou inimigo, pouco importa, entrai. Em caso desses, não direi nem ai. Saem. Cena 4. Um campo no país de Gales. Entra um Salisbury e um capitão. Capitão, milord Salisbury, já esperamos 10 dias. Tenho feito muito esforço para conter os nossos conterrâneos. Estamos sem notícias do monarca. Por isso vamos dispersar. Adeus. Salisbury, espera mais um dia, fiel galense. A confiança do rei em ti repousa. Capitão, dizem que ele morreu. Não ficaremos. Mirrados estão todos os loureiros de nossa terra. Meteoros causam medo às estrelas fixas. Sobre os campos projeta luz sanguínea lua pálida. Profetas magros falam em segredo de mudanças terríveis. As pessoas ricas se mostram tristes, os mendigos dão saltos de alegria. Um, porque teme perder quanto ora goza, outro, esperando vir a gozar pelo furor da guerra. Sem erro, esses sinais nos pressagiam morte ou queda de rei. Adeus. Os nossos compatriotas se vão, eu inclusive, certos de que Ricardo já não vive. Sai. Salisbury, ah, Ricardo. Com os olhos da tristeza vejo tua glória que, como uma bólide, se precipita sobre a terra baixa. Teu sol, chorando, já procura o ocaso, consequência fatal do teu descaso. Reforçam teus amigos o inimigo. Transmuda. Se o teu bem, todo, em perigo. Sai. Ato 3. Cena 1. Bristol. Acampamento de Bolingbroke. entram Bolingbroke, York, Northumberland, Henrique Percy, Willoughby, Ross, seguidos de oficiais com Boucher e Guerin, prisioneiros. Bolingbroke, trazei-me logo os homens. Boucher e Guerin, não desejo atormentar-vos a alma, pois neste instante ireis perdê-la, inquirindo-vos sobre a perniciosa vida que ambos leváveis, fora falta de caridade.